Uma criança abandonada, também morta pela cirrose do pai, levado pela tragada do cachimbo de crack que vicia os moleque da quebra. Violência e destruição espalhada pela favela, sequela. Imagine o futuro que esse moleque vai ter. Advogado bem sucedido, ladrão viciado, descarrega PT. Jogar, ganhar, perder, faz parte da vida. Só não vale se entregar de bandeja pra vida bandida, sofrida, indigna de destruição que te joga no caixão a 7 palmos abaixo do chão. Desilusão, difícil não se entregar, mas levante a justiça divina, não tarda a chegar. Acordado, dormindo, eu não sei como eu me encontro. Absurdos que vejo, que leio e até me contam. Chacinas, sequestro, tudo em nome do amor. Amor doente que não traz alegria, provocador. A mãe que dá a luz abandona o filho e não tem dó. Irmão que mata irmão, já não se sabe o que é pior. Milhões roubados, corrupção pra todos os lados. A crise mundial iniciou-se nos barracos de taba, madeira e de latão. Ou compensado, como sempre, a corda arrebenta pro lado mais fraco do favelado, que luta sempre pra vencer, na esperança de que tudo melhore no amanhecer. E com certeza haverá dias melhores, é só ter fé e acreditar. Pois é lá que nos move. Eu sonhei que um dia o sol brilhou para os pobres, a molecada brincando, quebrada sem droga e corre. Troca de tiros não existia mais, trocar sorrisos que valeria mais. Que a inveja, o rancor não estava nem no dicionário. Que a paz tava chegando nos bairros, a mortalidade era só por velhice. Pois o amor entre as pessoas, pois o crime é extinção. Que sonho bom era poder ler um livro. Corrupção e o desemprego, todos no lixo. Mas sonhar não custa nada, vou continuar vendo a brisa do mar, pássaros a cantar. Até que escutei os tiros, caí da cama e vi que a paz que procuramos é um sonho distante. Ser humano ganancioso destruindo sonhos a todo instante. Dias melhores, será que teremos? Com tanta miséria, com tanto crime, será que teremos? Dar um rolê com meu filho no parque da cidade, poder andar por aí sem preocupar com a maldade. Mas sonhar não custa nada, vou continuar. Sonhar não custa nada, vou continuar. Acredito que nesta vida o mundo vai mudar. Que na certeza de que o choro nas favelas não vai ecoar. Que a mãe vai ver o filho indo pra escola e retornar. E não haverá criança jogada na rua em qualquer lugar. Reportagens que mostram a decadência de um país. Miséria, abandono e ódio e famílias infelizes. Por que será que se falam que no fim do túnel existe uma luz? Se sonhamos com dias melhores, mas a tristeza é o que conduz. Eu vejo que no dia a dia pessoas lutam pra sobreviver. Acidentes no fim de semana e pessoas que morrem sem saber o porquê. Situações precárias, barracos que inundam e corpos na bala. Desespero daquela mãe ao saber que a filha foi estrupada. Pra que se matar se a cada dia o sangue escorre? Pra que viver de treta se a paz é o que comove? Sonhar com belo amanhecer, viver de bem sem treta errada. Sonhar apenas com dias melhores, pois sem solução o povo se mata. Ei, a gente sonha com dias melhores e na favela chora com melhores.